para a ciência, senhor. E tem outro tráfico também, setor norte, aproximadamente sobre Lauro de Freitas, algo no meu pé, também não interfere. Livre pouso. Livre pouso, tráfego decolotado, estota 3304. É aqui a proa do farol. Tá ok então, farol da barra. Segue então com o rumo do farol da barra. No rumo do farol da barra. Pra volta sim. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar na decolagem. Submantenha, nível de voo 380, saída da EL. Gente, mantendo 380 da EL, Papa Hotel Delta. Troca o campo, vice-presidente. Senhor Índia Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 186, Júlio. Estabilizado o localizador 3 milha para o externo, 4298. Azul 4298, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, 4298. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4298, 2 milha para o externo. Azul 4298, prossiga a aproximação, informarei que está livre. Tente, 4298. Zona meu pé, corredor forte. Eu te marquei condições visuais, zona meu pé, no corredor forte, na galera alta. Azul 9136. Opa, desculpa, azul 9136, Recife no 370. Informação em curso, é Juliette, pronto para cópia. Afirmativo. Sente azul 9136, Salvador Recife, autorizado nível 370. Decolagem da ano 0, primeira curva à esquerda. Destino da saída Pulca, transição Caju. A rota é para o ISC 58, 51 no 6 no transponder, 5116. O controle opera em 1 no 9, 35. O azul 41, corrigindo, 9136. Todo autorizado, Recife no 370. Pela pista 0, saída Pulca, transição Caju, via para o ISC 58, transponder 51 no 6. Ao contrário, quem aciona 51 no meio, controle 119.35. 51 no meio e controle 119.35. Afirmativo. Correto, reposto quando pronto, para acionar push. Vai reportar, obrigado. Lima Bravo Alfa. Prossiga. Da proa do farol da barra, tá passando para Bio, peço para ingresso corredor a fé. Ciente, 1 no meu pé, corredor Axé, repaixa fora da barra, Lima Bravo Alfa. Alfa. 4298, autorizado, pouso pista 10, vento 050 com 5. Lima pouso 4298. O Vitor Índia Juliette está executando 360 pela direita, para evitar tráfego. Confirme. Está executando 360 pela direita. Tá, 360 pela direita. Pode ir, interceptando o final da 17. Interceptando a final 17, visual contraste na final da 10, Índia Julie. São 360 curto pela direita, pode ir interceptando. Então, o Júlio está visual com o azul aqui, facilidade de prosseguir no pouso? Como número 2? Afirmativo. Ciente, autorizado, Júlio. Grato. Xenem 225, Juliette, informação em curso, Brasília no 320. Pronto para cópia? Júlio. Brasília, nível 320, decolagem da 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo Alba, pois Alba direto, posição Nitsa, November Índia, Delta Serra Alfa, após Nitsa, direto, posição Puído, Papá e Uniforme Índia Delta Oscar, onde intercepta a rota Upper Whisky 10. 5135 é o transponder, 5135. O controle em 1 no 9.35, Oxenay 6225, aguarda para o cotejamento. TAM 3304, via Juliette, posição 10. Mantido, prossegue Juliette para a posição 10, tanto 3304. Oxené 6225, coteja. 6225, está autorizado Brasília 320, saída da 10, via perfil da Momo, Alba, Nitsa, desculpa, Momo, Nitsa, depois Puído, Upper Whisky 10, 5135, o transponder, 10935. Apenas corrigindo, executa o perfil da saída Momo, após Momo Albo, Momo Albo, após Albo, Alma, Alfa Lima, Bravo Oscar, é que voa direto à posição Nitsa. Desculpe, da 10, Momo, com curva à esquerda, Albo, Nitsa, depois Puído para ingresso na Upper Whisky 10, corrigindo. Correto, 01 no portão, reporte quando pronto para acionamento push, o 6225 da Oceaner. Vai reportar quando pronto para push para acionamento. Aeroclube. Bravo Alfa, centro. Eu chamou o táxi de Alfa, reporte antes e táxi foi Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 4298. Solo Gol 923, entra a informação, Juliette. 1923, Juliette confere, 240 Guarulhos. Afirmativo, gol 1923. Ciente, aguarda. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Eu decolei da aeroporto do Gré, já comprou do farol de Itapuã, intenção prosseguir para o CAB. Afirmativo, 4298. Grato. Gol no 435, é o solo voltando. Oba. Coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, vai passar um Embraer da Azul, X190, para ingresso no pátio. Assim que o mesmo livrar, está livre seu pushback no 05. Sente, após a passagem da aeronave, está livre para o pushback acionamento, gol 143. CCR, solicita livrar 1.510 para 500. Santa Romeu, Mike, é convido autorizado 510, QNH 1012. 1012, Vitor. Bola voltando. Sente, qual a rota do que recebeu na... no seu plano? Golf 677 até Maricá, após Golf 678, sábado, 9.25. Golf 677, Maricá, Golf 678, Zaba, não é isso? Sim, Matheus. Gente, aguarde. Sente, o passarelo 2223, coordenação equipe de solo. A sua retaguarda vai parquear uma aeronave da Azul, um Embraer 190. Assim que o mesmo parquear no portão 08, está livre seu pushback e acionamento no remota 14. Controle, Lima Bravo Alfa, na vertical do farol de Itapuã. Papa Romeu Lima Bravo Alfa, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre 118, decimal 6. Alfa, está livrando o meu. Torre Salvador, é o Lima Bravo Alfa, vertical do farol instruções. Lima Bravo Alfa, atenção, é o quê? A rota é Golf 677 até Maricá, após Golf 678, Uzaba. Decolador 10, primeira curva direita, perfil de saída da El, Leda, após Leda e Léus, onde intercepta o eixo da aerovia Golf 677. 5-1-7 no transponder, 5-1-7, 119.35 ao controle, Golf 923. Assistente autorizado, Guarulhos 240, chegou B77 Maricá, após B78 Zaba, saída da escola da 10, saída da El, após Goleda, Lheus, intercepta a aerovia. O 1107, transporte entre 93, estou com controle, gol 923. Correto, reporte quando pronto, pressionamento, puxa, gol 923. Contará, gol 923. Salvador, San 3663, bom dia para Guarulhos 340. 63 Guarulhos 340, aguarde cópia, um minuto. San 3663, pronto para cópia? Pronto, San 3663, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decola da 10, primeira curva direita, prefiro a saída da El Lida, após Lida voa direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta o estero via Whisky 50. O transponder é o 5125 e o controle em 119.35, San 3663. San 3663, para Guarulhos 340, decola da 10, cruza direita, perfil da Dael, transição lenda após Bidev, 7-5-0-5-1-2-5 é o transponder, 119-35, San 3663. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e push, San 3663. Camarada, obrigado. Uno 435 foi sobremodulado, confirme novamente os dados. 439, alterna Salvador para o táxi. Gente, o passarelo 223 está sobremodulando junto com o gol, ok? Mantenha a posição, mantenha a presente posição, aguarde para informar os dados. É o número 2 para o táxi. O Uno 435, mais uma vez, por gentileza, os dados novamente. 4-3 a bordo, 2-85 autonomia, alterna Aracaju. Gente, livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto superatório 886, o time entrou no 0-1-2 agora, o 1-4-3-5, bom voo. 0-1-2, Juliette Alfa, ponto espera 1-8-1-6, muito grato, bom. Inativo. Feedback funcionamento na Romeu 09. No próximo à direita, bom dia. Afirmativo, mantenha a presente posição, aguarda instruções. Mantenha a presente posição. Passarei 2223, por gentileza os dados. 3:50, 39 a bordo, alterna Salvador, pronto para o táxi, desculpa, eu não escutei. Não, ocorre às vezes isso mesmo. O 2223 passarelo tem livre táxi via Pátio Juliette Alfa. No ponto de espera chama a torre 108 meia dúzia, o altímetro no 0-1-2. 2223 passarelo. Juliette Alfa, ponto de espera 36, o azul 9136, solo voltando. Oi, prossiga, só 9136. Afirmativo, tem um passarelo, um F-145 agora, iniciando o táxi, assim que o mesmo livrar a sua casa, tá livre seu pushback acionamento em coordenação com a equipe de solo, azul 9136. 9136 vai coordenar com o solo após a passagem do tráfego que é um breve, por exemplo. Muito obrigado, 9136. Autorizado a alinhar e decolar, vento 050 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, gol no 4. Meu índio é November Alpha, confirme teu acesso. O Mike Cruz ingressou a base da 17 pela direita. Autorizado pouso pista 17, Mike Eco Vitor, vendo 060 graus, 11 lance. Vitor. Mantém passaredo. Bom, 435, decola aos 46, chame controle 1935, bom voo. Muito obrigado, até a próxima. Bom dia, Gol no 435. Gol no 435, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 220, saiu da El. 220 na da El, Gol no 435. Mike Eco Vitor, solo aos 46, liberando próxima à direita, bom dia. Bom dia, 092. Passaré 2223, autorizado decolagem em pista 10, vento 040 graus, 11 nós. De autonomia, alternando Maceió, para o táxi. Confirmando 118, Maceió 1322. Afirmo. Azul 9136, tem táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa, táxi até o ponto de espera. Pista 10, quando lá pronto, 208.612. O altímetro 10 no 1, bom voo. Então, via Pátio Juliette Alfa até a pista 10, no ponto de espera chama 18.612. É o azul 9136, ajuste 101, obrigado. Falou. Salve Salvador, bom dia, azul 4299. Azul 4299, Campinas, informação em curso é aquilo, copia o 300. Afirmo. Azul 4299, Salvador Campinas, autorizado nível 300, decolagem da 10, primeira curva direita, prefiro a saída da El, Leda, após Leda, direto posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5126, o transponder, o controle em 1-9-35, Azul 4299. 4299, autorizado Campinas 300, decolada 10, direita da Euleda, pós-bridge, rota, upper Zulu 16, transponder 5126, controle 1935, azul 4299. O azul 4299, cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento e push. Reporte quando pronto para acionamento e push. Reportará 4299. Salvador, muito bom dia. Oceaner 6312. 6312, Oceaner 350 Recife, informação em curso é aquilo, pronto, copia. Pronto, copia, Oceaner 6312. Oceaner 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58 a rota. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5137 é o transponder, controle em 1-9-35. O Oceaner 6312. Sente autorizado conforme, nível de voo 350 para Recife na Upper Whisky 58, decolando da 10 com curva esquerda, Puca Caju, transponder 5. 5137, Salvador em 199, decimal 35, para o Xanero 6312. Protegimento correto, reporte quando pronto para acionamento push 6312 da Alma. Xanero. Reportaremos pronto. Xanero 6312. Salvador, muito bom dia, 35221, ciente da Kilo. Da Trip, o horário do seu plano confirmado é às 11:22 do Lu? Afirmo, senhor, 11:22 do Lu. É, ainda não recebi o plano, a hora certa agora 1:050. É, chame uns 15 minutos fora, por gentileza, ok? Se chegar antes, mantenha a escuta que eu chamo para a autorização. Ok, tá na escuta, caso negativo, vou chamar uns 15 minutos antes. 5221. 3:35. Alterna, confirma a secundária? 288. Primária 133.25, alterne 128.8. 3325, 22.8. Xené 6225-01 no portão, tá livre, reporte quando pronto para o táxi. Autorizado para o espelho, seguramente vai reportar para o táxi 6225. Torre Salvador, 9136, está pronto no ponto de espera da 10. Azul 9136, linha decola pista 10, vento 050 graus 79. A linha e decola da pista 10, é o 9136. Gol 1923, para pushback e acionamento do 612. 1923, 612, o portão está livre, reporta táxi. Está livre, reporta para o táxi com 923. Azul 9136, decola 54, chame controle 1935, bom voo. 935, obrigado. Oi, Xené, 6205 para o táxi, POB 83, autonomia de 4 horas e 35 minutos, alternando Goiânia. Oi, Xené, 6225, tem táxi autorizado até o ponto de espera, quando lá 808, meia dúzia, altímetro 1002, bom voo. Até o ponto de espera, quando lá 1082, é daqui a pouco, 1086, correção. Salvador, TAM 3663, pushback, acionamento no 4. Prossiga. TAM 3663, pushback, acionamento 04. 150 graus, 89. Autorizado, né? Decolar. Xené 63. Recife 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 2288, primária 133, decimal 25, passarei 2223. 225, decolou 59, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho.